Bate na palma da mão, vem no lalaiá. Lalaiá. Vem. Lalaiá. Laiá, laiá, laiá. A noite tá deliciosa, tá gostosa, dessa pra quem quer fazer amor. É. A noite tá insinuante, gigante, pra quem quer fazer amor. Que vontade que dá de namorar com esse céu estrelado. Até os querubins estão voando na mente dos apaixonados. Os deuses de amor lançaram feitiço na gente. Ninguém vai ficar sem ninguém. Ninguém hoje dorme sozinho. É corpo colado, suado e fazendo sussurro baixinho. Vontade bateu, o corpo não sabe esperar. É fome de dar de comer. Beijando e tem gente querendo beijar. Olha a mão, elas preliminares. Que o amor começa, que a gente abala a fuselagem. Elas preliminares, que a gente brinca, que a gente curte a sacanagem. Elas preliminares, que liga o transformador e a gente dá choque de alta voltagem. Hey! Elas preliminares, que o amor começa, que a gente abala a fuselagem. Elas preliminares, que a gente brinca, que a gente curte a sacanagem. Elas preliminares, que liga o transformador e a gente dá choque de alta voltagem. É isso que eu te falo, meu compadre. Vem, vem. A noite tá deliciosa, tá gostosa, beça pra quem quer fazer. Quem quer fazer amor aí? É, fazer amor. A noite tá insinuante, instigante, pra quem quer fazer amor. Vontade que dá de namorar com esse céu estrelado. Até os querubins estão voando na mente dos apaixonados. Os deuses de amor lançaram feitiço na gente. Ninguém vai ficar sem ninguém. Ninguém hoje dorme sozinho. É corpo molhado, suado e fazendo sussurro baixinho. Vontade bateu, o corpo não sabe esperar. É fome de dar de comer. Apertando, beijando e tem gente querendo beijar. Ei, vem! Elas preliminares, que o amor começa, que a gente abala a fuselagem. Elas preliminares, que a gente brinca, que a gente curte a sacanagem. Elas preliminares, que liga o transformador e a gente dá choque de alta voltagem. Elas preliminares, que o amor começa, que a gente abala a fuselagem. Elas preliminares. Choque de alta voltagem. Bate na palma da mão. Lalaiá, vem comigo, vem. Vem, vem. Lalaiá, bonito. Lalaiá. Laiá, laiá, laiá. A noite tá deliciosa, tá gostosa, beça pra quem quer fazer amor.